Sou guerreira do rap, linha de frente. Leva a bandeira no peito, espírito valente. Verdadeiro vencedor, vence o medo, vencedor. É isso que eu sou. A minha vida é minha canção, é minha briga, é meu budujão. Minha vida é minha verdade, é uma fonte de oportunidade. Terapia é anti-solidão, mente vazia é oficina do cão. Tudo é música, poesia, minha dor. Tudo é música, tudo é música, é tudo de mim, é tudo. Tudo é música, Às vezes eu paro, reparo e fico a pensar, qual seria o meu destino se não cantar? A minha vida é algo de valor, a minha sina é meu grande amor. Minha rima é uma intimidade, é um momento de felicidade. Tudo é fase, tudo é inspiração. Tudo é nada sem Deus no coração. Tudo é música, poesia, minha dor, minha alegria. Tudo é música. Mente é periférica, maluco, eu renasci das cinzas da favela pro mundão de nadir. Se não acreditar em mim, mundo vai duvidar. A vida é assim, não há nada pior do que a falta de fé. Sem Deus, sem chance de ficar em pé. Assim que é, já não me sinto tão só na imensidão. Ovelha perdida, sem luz, na escuridão. Mergulho na fonte do conhecimento, nas águas que cura e regenera por dentro. A minha vida é minha canção, é minha briga, é meu mundo, João. Minha vida é minha verdade, é uma fonte de oportunidade. Terapia é anti-solidão, mente vazia é oficina do cão. Tudo é música, poesia, minha dor, minha alegria. Tudo é música, tudo é música. Se não cantar, E de que vale a riqueza? Se a sua vida for cheia de dor, cheia de lágrima e tristeza. E de que vale a riqueza? Melhor um prato de verdura com amor do que um banquete com ódio, com certeza. De que vale céu pra quem não sabe voar? De que vale o mar pra quem não sabe nadar? De que vale a mansão pra quem não pode morar? Vale milhões se não viver pra gastar. Pra muitos a vida já acabou, sangue bom na cabeça, sola do pé, não há nenhum ponto são. Então persisto em buscar, persisto em pedir, persisto em bater pra ver as portas se abrir. E vão se abrir.